litoral norte? Até 20 milhas em retorno, a Vita Sanatel. Gente, esteja atento, helicóptero Robson 44, efetuando sobrevoo a 500 pés na costa do Sauípe, Vitor Charlie Hotel. Sim, Charlie Hotel. Controle, autoriza o Cobra 09 descida para 3.000 para livrar formações. Cobra 09 desça para 2.000 pés, o Kenegal no 015. Descendo para 2.000, ajustado, Cobra 09. Azul 4207M Torre, Salvador em 198, decimal 6. 186 Torre, 4207. Salvador, bom dia, Guno 270, tem informação ótima. Bom dia, Guno 270, acione identificação. Desça via, chegada a Bonfim para o nível 070, Guno 270. Via, chegada a Bonfim, 070, no 270. Passaram até, autoriza 055. T3198, desça para o nível 050. 050, T3198. 1738, desça para o nível 060. 35, torre 119, desse momento. Então, afirmativo. Suba para o nível 055, Vitor Charlie até informa que ainda não estamos recebendo o modo Charlie. 55, Vitor Charlie até. O senhor transponde para 0275, ok? Uniforme Mike Uniforme no solo 58, prossiga o táxi em frente, vai dar passagem ao Charlie 402 que vai cruzar a pista e após o senhor realiza o backtrack e retorna até o 45. Vamos Lima que nos usou autorizado o cruzamento, Quebec, Mike, Lima, solo 1219 para prosseguir o táxi. Lima que nos usou. Azul 4207, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento 1 centena com 10 nós. Trem baixado travado, livre pouso 1-0, azul 4207. Trip 5595, decola o 59, controle agora em 1935, tenha um bom voo. Controle de 1935, obrigado, bom dia. T3198, desça via para 2.000 pés, Kenegal no 015. Via para 2.015, T3198. Batendo 2.000, Cobra 09. Controle 7, Cobra 09. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5595. Bom dia, Trip 5595, contato radar. Suba para nível 160, cruzar 2.000 pés, autorizado por Odileda. Vitara 1160, pós 2000, pro Odileda, do Trip 5595. Segura a pista, limpa a página 4. Gente, bom dia. Bom dia, até daqui a pouco. Vera Cruz via Xé, aguarde para a costa. Já, tá 3198, já navegar pro Índia Serra? T3198. E November Alfa autorizado cruzamento pista correção. Autorizada a decolagem da 17, o vento 100 graus com 9 nós. Ainda November Alfa. T3198 autorizado pro de Simbra. Desça com referência com solo para 1700 pés. Direto Simbra, 1700 com referência, da 3198, muito grato. 1738, desça via para 2000 pés, que é legal no 015. 2015, gol. 1270, desça via para 4000 pés, que é legal no 015. 4000, 1015, gol, 270. Solo, Salvador, Oxalá, 6140. Após passagem do tráfego de pequeno porte à sua retaguarda, autorizado pushback acionamento. Ok, após pequeno porte, autorizado. Papa Alfa Romeo, Índia November Alfa decola ao 02, autorizado a iniciar a curva à esquerda. Ingressa a perna contra o vento da pista 10, aguardando para o cruzamento do campo. November Alfa, curva na esquerda, manterá contra o vento da pista. Então, Alfa Juliette, portão 1, azul 4207. Azul 4207, reporte antes da taxi Juliette. Chamar antes da Juliette, 4201. Torre Salvador, ao Cobra 09, estabilizado no ILS, com trem baixado e travado. Sítio Cobra 09, autorizado pouso, pista 10, o vento 110 graus com 09 nós. Livre pouso, Cobra 09. Autorizado pro da rotatório, Vitor Charlie Hotel. Toda rotatória, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, reporte no ponto de ar de descida. Ideal, Charlie Hotel. Desça para desça para 1000 pés, Vitor Charlie Hotel, QNH no 0 no 5. 1015, Charlie Hotel. O Índia November Alpha realiza o 360 com curva pela direita, reporte ao término. Índia November Alpha realizar a curva direita, 360. Torre 118, decimal 6, controle 119, decimal 35. Azul 4207, antes da Juliette. Solo azul 4207, antes da Juliette. Azul 4207, mantém a posição antes da Juliette, devido a Airbus 318, iniciando pushback para India Alpha. Guarda essa Juliette, 4207. Salvador, o Índia November Alpha está terminando 360 na direita. Dona Lima, e já vai adicionando para Petrolina, autorização. Litoral, aguarda autorização para cruzamento da 28, Índia November Alpha. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado táxi para pátio 3, aguarde cópia para Petrolina. Pátio 3, aguardando para cópia, o Lima, Kilo Zulu. Salvador, 1435, a possibilidade de aprovação, nível 240, Paridel. Alfa Victor Juliette, quando pronto para o início do táxi, chame torre 118 desse momento. Da reporta cruzando a final da pista 28, Índia November Alpha. Curva esquerda liberada, reportará com o passando pela final. 435, pré-aprovado 240 para Guarulhos. Guarde para cópia. Afirmativo, foi solicitado então a via Guarulhos, 240 com sobrevoo em Ilhéus. E após então seria o 400. Gente, aguarde para cópia, gol 435. 435. No solo 06, autorizado liberar a pista à direita, vai manter a minha escuta, táxi a via Alfa e reportar na Delta para o cruzamento, Cobra 09. Livrando na direita, na sua escuta, Cobra 09. Torre, o Índia November Alfa cruzou o eixo da 28. Gente, o Índia November Alfa prossegue corredor forte, 1.000 pés, aguardando transferência de comunicações. Prossegue 1.000 pés, corredor forte, aguardando transferência, Índia November Alfa. Tá 3198, autorizado pouso, pista 10, vento 1, correção, 100 graus com 10 nós. Livre pouso na pista 10, tá 3198. Juliette Bravo Delta visual com Airbus Latam, final da 10. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, cabeceira 10, Juliette Bravo Delta. portão será o 01 azul 4207, aguarde. Salve Salvador, Oceané 6140, acionando ponto para o táxi. Pé de 94 com 3 horas e 45 de autonomia, até Maracaju. Gente, Oceané 6140, autorizado táxi para ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa. Segundo para a decolagem. Índia Alfa, chamada pronto para a decolagem. Oceané 6140. 140, chame torre 118, decimal 6, no ponto de espera da 10. 7 Alfa, Vitor Juliette. Oxané 6140. 207, autorizado táxi para parte 1 via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4207. Chame Torre Salvador em 18, decimal 6. 18,6, bom. Tal, Cobra 09. Faz a passagem, cruzamento, parte militar, Cobra 09. Fala, Cobra, Lima, Cruzelo. Que é papai, o meu líder é Alfa, no corredor forte, afastando 20 milhas a 1 mil pés. Romeu, Índia November Alpha, prossiga visual, corredor forte, Índia November Alpha. Índia November Alpha, seguirá via os corredores fortes, visual. 10, após decolagem, curva à direita. Aciona 4557, controle, correção. Aciona 5457, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Para Guarulhos inicialmente, a Cera da El, Lida após Ilhéus. Decolando 10 com curva à direita após. Aciona 5457, chama controle em 11935 a torre, 118 decimal meio, gol 1435. Protegimento correto no 435, reporte pronto para acionamento. Reporte pronto para acionamento no 435. Que chamou o sol? Dan 3198, autorizado táxi para pátio 1 via Alfa Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, 3198 da terra. Afirmo. Cheio de gol no 738, tem livre pouso na 10, vento 120 graus com 109. Livre pouso, gol no 738. Juliette Bravo Delta decola azul 10, controle agora 1935, bom voo. 1935, grato, Bravo Delta. Mão meia. Vitor Hotel de Hotel agradece a cooperação. Decolou 10, cruzando 737. Bom dia, Juliette Bravo Delta, contato radar, suba para o nível 090 na saída Conde. 090, saída Conde, Bravo Delta. Vitor Charlie Hotel, ajuste 10-15, reporte vertical da rotatória. Gente, Vitor Charlie Hotel. T70, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. Chama Salvador 18-6, boa. Boa. 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, ao livrar o gol, 1-7-3-2. Após decolagem da pista 1-0 com curva pela esquerda. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5451. Não está autorizada, 3900, pouca transição para as outras, faz o 90 por 20. Controle 195, 1486, zona 54, no Gol 280. Wing da Gol, final da 10. Tá visual com o mesmo. Em condições de continuar a aproximação e se enquadrar como número 2 para pouso 97? Afirmativa, Charlie Hotel. Gente, continua a aproximação aguardando o eixo da 17 livre. O Vitor Charlie Hotel. Continua, Vitor Charlie Hotel. O Gol 1270, livre pouso na 10, o vento 1-10 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Gol 1270. Poste. Solo de Cana, se escuta, pontinho 1738 da Gol. 731, autorizado táxi para parte 1 no via Alfa Juliette, portão 5. É o 1738, Alfa e Juliette para o 5. O Gol 1270 para informação, tráfego à esquerda, um cara já aproximando para pouso, pista 17, pista secundária, vai se enquadrar como número 2, não interfere com o seu pouso. Gol 1270. 1270. Da pista 17 com curva pela direita, correção, com curva pela esquerda, sai APP, correção, controle 199 decimal 35, torre 198 decimal 6, aciona 5431. Centena Petrolina, decolando 10, estou confirmando, sai manete de saída, curva esquerda, saída Momo, apoio direto. 1935 no controle 286, torre 5430 no transponder, o Kilo Zulu. Trip 5595, solicite ao centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. É 1251, 13325, grato. 6140, desconsidere, Chanel. Costa dela, Chanel, na escuta. 18, reporte antes da taxa Juliette. Reporte antes da Juliette. 7-0 no solo 1-4, libera a direita e chama 1-2-1 no décimo 9. 2-1-9, boa. Vitor Juliette, alinhar e manter a cabeceira no 7. 1-2-7-0, 1-2-7-0, autorizado táxi até o pátio 1, via Alfa Juliette. Reporte onde está Juliette, por favor. Alfa Juliette, onde está Juliette? 1-2-7-0. Solo Salvador, o Gol 1260, está na posição 03 para puxa acionamento. 1260, autorizado acionamento, porte pronto para o táxi. Pode entrar para o táxi, Gol 2, antes do Juliette, no 738. Antes da Juliette, no 738. Gol 1738, autorizado táxi até o portão 5. Ok, para 5-1738. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle. O senhor autoriza a subida do Índia November Alpha para 2.500 pés para treinamento? A gente aguarde o Índia, confirmando autorizado, Índia November Alpha para 2500 pés. Autorizado para o Índia November Alpha, chamará para descida, Índia November Alpha. Luiz Salvador, 4260. Confirme para o controle. Azul 4060, quem deu contato com o seu cliente, está no ideal de descida. Sente o Azul 4060, tente Recife novamente, 128 decimal 8, alterna 125 decimal 45. Caso negativo, retorne a frequência do controle. Ok, 228, caso de retorno, caso de 220. 13 para posicionamento. Aos 17, controle agora 1935, flombo. 1935, obrigado, terra toda. Controle Salvador, bom dia, o Chané 6140. Guarde. Voo 1435 autorizado, puxa acionamento. Deixa eu informar para o táxi, são 435. Guarde. Voo 1257 acionizando o portão 7, ok? É, só para o 1270? 1270, portão 7 agilizando, ok? 7, vai agilizar o 1270. Cordial, bom dia, Papá Romeu, Romeu Fox. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, aguarde pra cópia. Aguarde. Alfa Vitor Juliette decola às 1-8, prossegue corredor Axel no 1010 com o controle 1935, bom voo. Controle 1935, Alfa Vitor Juliette, grato, torre grossa. Salvador, o gol 260. Bono no 3-300, Recife no 260. Alterando Salvador, para o táxi. Autorizado o táxi. Deve estar com 260. Autorizado táxi no ponto de espera da pista 10, chame de torre 198 desse momento. Ponto de espera 686, bom 260. Gente, Alfa Vitor Juliette, prossiga visual, corredor Axé, confirme sobrevoo em Vera Cruz. PA202, está bem emitido em Vera Cruz, Alfa Vitor Juliette. Controle iniciante, Alfa Vitor Juliette. Salvador, bom dia. Gol 1260 no ponto de espera da 10, pronto. Gol 1260, bom dia. Autorizado a linha e decolada 10. O vento 130 graus com 10 mais. A linha e decola da 10, gol 1260. Papa Romeu, Romeu, Fox Lima, autorizado Salvador Siri. Decola da pista 17 por pela direita, litoral sul, acione 0150, controle 119.35, torre 118.6. 862.935, controle, papel transponder 0150, decola 17 com curva à direita, o Romeu Fox Lima. PM, pessoas a bordo, Romeu Fox Lima. 06 almas a bordo. Romeu Fox Lima, chame a torre para iniciar ataque de decolagem. 2 minutos para botar a meta de decolagem de Fox. Iniciando, bom 2, né, Beto? Sente. Oi, Papatango, Yankee Alaska. Yankee Alaska, prossiga. Tá bom, dinheiro, posto, vai. Vai iniciar a decolagem com destino de ponta do Brecht na paralela, sem interferência na final da 10 e solicita informação de tráfego sobre a aeronave na final da 10. Gente, o Yankee Oscar Oscar, não há tráfego a reportar. O vento 100 graus com 09 nós. Estamos cientes da decolagem, aponta para o solo. Fala Solo, Yankee Oscar. Fit, aguarde contato visual, ainda não estou avistando o tráfego. Ok. Táxi para a pista 10, para o ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa. No ponto de espera da pista 10, chame torre 18 desse momento. E táxi para o 10 via Índia Alfa, no ponto de espera, chama torre 186, gol 1435. Correção, gol no 260, decola os 23, controle agora em 1935, bom voo. 1935, bom dia. Azul 4060. Azul 4060, acione identificação dessa via, chegada a Mari para 2 mil pés, o Kenegal no 015. Garcia, Mari 4060. Salvador, bom dia, gol 260. Bom dia, Gol no 260, contato radar, suba para o nível 390 na saída Puca. 390 na Puca, Gol 260. Oscar, Oscar, acione o transponder 0131 e passe a frequência do controle agora, 119.35, 500 pés. 0131, 0935, grato. E, bom dia, passando aí aqui, Oscar. Yankee Oscar Oscar, prossiga, visual confirme o destino é paralela? Estimativa é o Serra Delta Juliette Hotel, ele ponta Odebrecht, já deu mesmo a vista, o Yankee Oscar Oscar. Para o táxi, né, BTA? Confirmando já, pronto para o táxi? Não, só mandar para o táxi, vai acionar. Senta. Espera, pistão 10, gol 1435. Gol 1435, chame torre 118 decimal meia. Torre, gol 1435. Gol 1435, pronto, ponto, espera, pistão 10. Logo? 1435. Nome 140, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. 128, perdão, 12685, alternando 13365, Oxané 6140. Obrigado pela retorno. Tá. Lima que o Zulu livre acionamento e pode mandar pro táxi. Contra o táxi, Zulu. Não poderia informar o motivo da nossa permanência no ponto de espera? Alguém aí mantém o no 435? Confirmando para o gol no 435? Alguém aí mantém a cabeceira no zero. Ok. Para o táxi, o Lima Kilo Zulu está com 4 a bordo, 5:40 de autonomia, alterna Salvador. Gente, Lima Kilo Zulu, autorizado táxi para a pista, para ponto de espera da pista 10 via pátio Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre 118 desse momento.